Hoje inauguramos este que é o primeiro co-work rural, ou seja, espaço de teletrabalho rural. Totalmente inovadores porque são em ambiente da aldeia e, portanto, este é um projeto único não só em Portugal, mas na Europa. As aldeias de montanha são aquilo que nós chamamos um ecossistema criativo. Estes co-works ou espaços de teletrabalho rurais não se destinam só aos nómadas digitais ou àqueles que, muito bem, queiram vir das grandes cidades ou dos centros urbanos para estes espaços onde têm melhor qualidade de vida. E estes espaços estão abertos 7 dias por semana, 24 horas por dia, com todas as condições. Este é mais um passo da rede das aldeias de montanha e é um passo muito importante. No Ministério da Coesão Territorial começámos com cerca de 57 espaços de teletrabalho. Hoje temos reconhecidamente 88, mas já temos uma lista de espera grande para que novos espaços só em territórios do interior. O caráter profundamente inovador desses espaços de teletrabalho rurais, que são também mais uma alavanca na dinamização das aldeias e a valorização do interior, tem que passar pela valorização das aldeias, por lhes voltar a dar centralidade, por voltar a ter pessoas nas aldeias, mesmo que não voltemos a ter a população que tínhamos antigamente. Nós não teremos coesão territorial, não faremos valorização do interior se não valorizarmos as nossas aldeias.